A vida é de quem se tu vais à boleia, às costas de quem o futuro não vê. E para onde vais tu, pequena sereia, se agora o passado te volta a dizer, contradizer? Porta a bater é fazer a mal, é sair, é correr. Para onde tu leva esse mapa de fé? Não vou dar para onde o amor já não te quer. Não vou dar para onde o amor já não te quer. Não vês agora, mas vais entender. Entender que não podes negar quem és. Ou voltar para onde o amor já não te quer. Quem cresce assim, igual a mim vais encontrar. E para onde ele te vai levar? Lá atrás quem vais deixar? E quem vais deixar entrar? Igual a mim vais encontrar. Eu não te posso guiar. Aqui enquanto a vida nos junta, guarda uma canção pra mim. A vida é de quem se tu vais à boleia, às costas de quem o futuro não vê. E para onde vais tu, pequena sereia, se agora o passado te volta a dizer, contradizer? Porta a bater, a vida é de quem se tu vais à boleia. Os intervalos estão maiores do que as partes do filme. Eu sei quase tudo publicidade. E nesta terra onde faz falta tanta cumplicidade, eu tive de basar uma beca da cidade. Porque já ninguém se despe só para pornografia, já ninguém sorri só para fotografia. Foge comigo ou foge de mim, domingo chore por ti, eu rezo todo o santo dia. Igual a mim vais encontrar. E para onde ele te vai levar? Lá atrás quem vais deixar? E quem vais deixar entrar? Igual a mim vais encontrar. Eu não te posso guiar. Aqui enquanto a vida nos junta, guarda uma canção pra mim. A vida é de quem se tu vais à boleia, às costas de quem o futuro não vê. E para onde vais tu, pequena sereia, se agora o passado te volta a dizer, contradizer? Porta a bater, a vida é de quem se tu vais à boleia.